Santana. A rocha vai. Sucessor. Bora, Diogo Dourado. Estourado da Bahia. Canta, canta, quero ouvir, quero ouvir. Tá tudo. Estaria assim. Olha, eu sou casado. Eu sei que estou errado, mas você me faz bem. E não vamos além. Que? Se ela já terminou com um beijo na boca, você diz sou lindo, elogia minha roupa. Se ela já não me ama como antigamente, e você me deseja, vai ser mais alto, pode ser mais alto. Quero ouvir Feira de Santana. Querer. Pra deixar a gente ainda mais arrepiado, joga a mão pra cima, canta, meus amores. Se eu não fosse, mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez a gente estava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Yeah. Sorte daí que eu canto daqui. Dona James Faguel, pare da história da Bahia. Portel. Bora, Bolinha Produções. Metal Clean. Bora, Jota Rios, estourado. Canta, vai, canta, canta. Querer. Cê tá tirando minha cabeça do lugar. Bem alto, bem alto, bem alto. Se eu não fosse fiel, talvez a gente estava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez a gente estava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Mais uma vez, mais uma vez. Se eu não fosse Pimentão. Bora, Pimenta, lá pra você, Pimenta. O gordinho que escolhe essa daqui, estourado. E te me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel. Alô, Iago, CD. Para Mara, um beijo. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será se largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel. TV Fênix gravando tudo aí. Se eu não fosse. Quem gostou faz barulho.